E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my god. Sejam bem-vindos, seres perdidos do espaço, a mais um Vortex Nerd. E essa semana nós vamos falar sobre o que a gente mais gosta de fazer, que é especular, e sobre o tema que a gente mais fala nesse podcast, que é sobre a Marvel. Nós somos Marvel. Vai ter uma semana aí que vai ser uns 4 casts da Marvel seguido ou mais. A gente vai gravar sobre a segunda fase da Marvel. Depois a gente já falou que vai gravar sobre o Guerra Civil, o HQ. Depois Guerra Civil, o filme. E acho que uma semana depois no estreia o X-Men Apocalipse. É, acho que sim. Então, mano, vai ser uns 4 casts da Marvel seguido, mano. Depois fala que a gente é desse lado. E ainda tem Demolidor. É verdade. Então, mano. No Natal a gente grava Batman vs Superman. Ninguém liga pra Super Batman vs Superman. Eu sou o Cacormone. Essa semana eu tô com o Luigi e com o Pedroca. Yo, voltando triunfalmente. Olha aí, moleque. Todo mundo voltando triunfalmente, né? A gente passou um bom tempo sem lançar porra nenhuma. Isso é verdade. Claro. Né? Culpa do Luigi. Ah, sempre sou eu, só tenho eu pra gravar. A gente tava de ressaca do aniversário de um ano do site. Mas então, a gente veio aqui pra especular sobre o universo da Marvel. Por quê? Porque a gente gosta de especular e não tem mais nada pra fazer. Aí eu pensei, por que não especular sobre o universo da Marvel? É assim, a gente vai tentar imaginar como pode ser o futuro da Marvel na questão de filmes e séries. E também, como a gente tá sem nada pra fazer, a gente vai tentar acertar quem serão os atores. Tipo como a gente fez naquele cast de Naruto. A gente falou que a mina do Percy Jackson ia ser quem? A Miss Marvel, né? É, foi. A gente errou feio. Não, porque não tem a Miss Marvel definida ainda, então a gente não errou feio. É, não tem. Só errou. Ela tava. Mas a gente acertou o Benedito. A gente acertou o Benedito. Ah, mas a da Dario tava cotada até pouco tempo atrás pra ser a Jessica Jones, né? Quando teve o papel lá. Ah, mas eu gosto da menina da Jessica Jones, é suave ela é da hora. Mas assim, a gente acertou o Benedito Cumberbatch. Acertou? Não sabia que a gente acertava. Acertou, a gente falou que era pra ser o Benedito, o Doutor Estranho. Ah, eu já tava encaminhado naquela época também. Não, a gente falou que ia ser o Benedito assim que anunciaram que ia ter o filme do Doutor Estranho. Mas eles não já estavam falando, vai ser o Benedito. Não, mas a gente foi na onda, mas acabou sendo, mas já tava na onda. A gente acertou, amigo, não tinha o único mérito que a gente tem, cara. Porra, não pode. O único mérito o cara quer tirar, mano. E a gente queria o Idris Elba pro Pantera Negra também, feio. É, agora é torcer pra ser John Stewart. Não. Ué, mas o Idris Elba já tá, sabe, já tá no universo da Marvel, já tá tranquilão. Ele controla lá a fonte do Thor. Ele é ding-ding. Ele é um puta ator, mano, Idris Elba. Eu gosto do Idris Elba, sinceramente. Eu queria ver ele num papel mais foda. Seria interessante ver ele no... ele como 007. Sim, o Idris Elba como 007 ia ser foda. Ou como Doctor. Ele é inglês, né? Se um cara inglês não é 007, vamos pôr ele de Doctor mesmo. Você não é 007, não é o Doctor. Ou fez Harry Potter, né? Também. Porque agora vai ter filme de Harry Potter até um poder mais, né? Ah, mas agora tá só bom. Vai se passar nos Estados Unidos. Tem um monte de ator americano agora. O Pormo vai estar no filme do Animais Fantasmas de Habitat. Vale qualquer coisa. Quem vai estar? O Hellboy. Ah, tá, o Hellboy. Só que então, o universo da Marvel. Os próximos filmes é o Guerra Civil. Doutor Estranho, Guardiões da Galáxia 2. O Pantera Negra. Homem-Aranha, Capitã Marvel. Não, eu tô falando dos que já estão... Que a gente já tem visão de como vai ser o filme. Então eu acho que só isso. Guerra Civil, Doutor Estranho, Guardiões da Galáxia, já estão gravando. Stallone vai ser um pirata espacial lá. Ele vai fazer uma ponta, não? Não, ele vai ser um dos companheiros daquele cara azul lá. Ah, que maneiro. Que tinha saído a notícia, né? Que ele pintou lá no estúdio. Ah, tava a gente falando que ele ia ser o pai do Peter Quill. Eu falei que ele ia ser o pai do Peter Quill. Mentira. Eu falei que eu queria que ele fosse o Adam Harlock, mas tá ok. Mas não foi o caso. Mano, sabe que o Stallone ia ser foda? O líder dos Inumanos lá, aquele que não fala. Mas é o Vin Diesel. Mas foi confirmado o Vin Diesel? Não, mas o Vin Diesel tem mais cara de Raio Negro do que o Stallone. Ah, mano, mas eu gosto do Stallone. Queria ver o Stallone no papel da hora também. Tipo o Idris Elba. E o Raio Negro não tem a cara caída pro lado, então. Se o Idris Elba fosse o Raio Negro, seria preconceito? É, Puta, boa pergunta. Acho que não, porque o raio que é negro, né, o cara? Vai ter que colocar, ó, o nome do cara é raio negro, colocaram um cara negro. Eu acho que vai cair, tipo, naquele caso daquele documentário daquela cantora negra. Que documentário pegaram daquela cantora negra? Que cantora? Nina Simone? É, isso, essa. Nossa, aí. Aquela cantora negra, ok. Eu não conheço essa mulher, cara. Só Nina Simone. Ó, o hipster aí falando, defensor, vai fazer textão no Facebook agora, faça textão. Eu não faço textão, porra, tenho preguiça. Aí, que pegaram a Gamora e pintaram a cara dela de um pouco mais escuro pra ficar mais perto do tom de pele da mulher e tinha nego reclamando que era preconceito e tal. Ah, é, a Zoe Saldanha vai fazer, né, a cinebiografia da Nina Simone. É. Aí pintaram o rosto dela um pouco mais de escuro e estavam reclamando que tava fazendo blackface com a mulher. Nossa, que mancada. Mano, também não pode fazer nada também, né? Vamos pintar ela de branco, porque senão... É. Vamos parar de pintar a Zoe Saldanha de verde, né? Como Gamora, não pode. Pintar de verde não pode, né? Pintar a outra de azul também. A Cariguila não pode pintar de azul também. Preconceito contra os avatares. Tá aí, a Zoe Saldanha poderia ficar de azul, porque ela já foi um avatar. Ela é a Miss Universo, né, a Zoe Saldanha? Miss Universo? É? Do quê? É, porque ela fez Avatar, Guardiões da Galáxia e Star Trek. Caraca. Nossa. Meu Deus. Pois é. Caraca, velho, que piada de bosta. Vai tomar no seu cu, ao menos eu faço umas. Mas então, vamos começar pelo começo. Capitão América 3, Guerra Civil, o que vocês estão esperando? O que vocês acham que vai acontecer no filme? E aí? Capitão América vai morrer no final pro Barão Zemo. E eu nasci boa, Bruxelas. Acho que na hora do último soco do Capitão América com o Homem de Ferro, o Thanos cai do céu e começa a porra do... Não vai ter Thanos. Guerra Infinita. Eu sei que não vai, caralho. Não me deixa sonhar. Cara, é muito babaca. Parem com o Thanos, Marvel. Um pouco. Não vai ter Thanos nem no Capitão América 3, nem no Guardiões da Galáxia, né? Eu sei. Não, só estou informando. Mas será que no Guardiões não vai ter? Não, já foi confirmado que não tem Thanos no Guardiões. Caraca, mano. Os vilões serão outros e eles vão guardar o Thanos pro Guerra Infinita agora. Sabe o que eu... Duas coisas que eu percebi vendo esse trailer de Guerra Civil. Ah. Que se o General Ross ficou puto com eles destruindo as três cidades lá nos três filmes, imagina quando o Thanos aparecer. Você não entendeu. Ele não ficou puto porque os caras destruíram lá as três cidades. Ele ficou puto porque pegaram a filha dele. O Hulk? O Hulk pegou a filha dele, ele ficou puto. Ele é pai da Scarlett Johansson? Não da Scarlett Johansson, ele é pai da Liv Tyler. Ah... Aí ele tá puto porque pegaram a filha dele. Aí, outra coisa. Que o tiro que derrubou o Rhodes prova que aquelas armaduras são puta mal design. Falta de design. Design mal feito da porra. O centro de energia tá todo no peito, exposto pra caralho. Vai chamar. Você percebeu isso agora? Eu percebi quando ele chega e brilha. Mas porra, devia ter pelo menos um campo de força. Uma coisa reserva, escondida em algum canto, né? Pô. Até aí o cara entra de malha no máquina de combate, cara. De malha? Não, ele não entra de malha. O Tony Stark entra com roupa normal no na armadura dele. Não, falando o máquina de combate. Ah, mas até aí, cara. Power Ranger usa colan, foda-se. Mas eu acho que o máquina de combate não morre. Eu acho que é Rue da Marvel. Seria besteira matar o cara. Morre não. Até porque depois... Morre não, porque quando... tipo, vamos botar o cara que parece que morre no trailer aí. Né? Até porque matar um cara que eles podem. Que deve ser barato, que eles podem usar num futuro filme dos Vingadores, quando não puderem mais usar os principais que vão ficar muito caros, dá pra fazer um Vingadores do lado oeste lá, os máquinas de combate, Visão, Gavião Arqueiro e o Falcão, ó, que da hora. E o Homem-Formiga. É, por que não, né? Mas acho que. Que eles vão seguir o rumo dessas HQs novas. Assim que acabar o contrato, vai ser Bucky como capitão, ou vai ser o Sam Wilson também. Qualquer coisa tá valendo, né? A Marvel tá sempre um passo à nossa frente. Tipo Homem-Aranha? E aí, galera? É, tipo Homem-Aranha. Vocês gostaram da produção do Homem-Aranha? Vocês ficaram felizes quando virou Homem-Aranha? Eu fiquei, cara. Homem-Aranha voltando pra casa dele, pra casa das ideias. Tem gente que eu tô ligado lá no grupinho do WhatsApp lá do Pedro que não gostou. Ih, sério? Sério, quase mandei a merda. Mas eu não deixei quieto. Falaram que não precisava ter o Homem-Aranha? Oi? Falaram que não precisava ter o Homem-Aranha? Não, puto Homem-Aranha. Não, acho que o cara falou que não, queria a armadura. Porque o uniforme é todo CG. Não é? Ah. Não é esse não. Uniforme. É CG, sim. Não, é aquele que apareceu, é? Pode até ser, cara, porque acho que eles colocaram de última hora. Então, aquela cena que ele apareceu, ele pulando e parando em cima do carro, sim, é CG. É. Mas até aí aquela cena inteira é, né? É, não, mas a roupa toda. Mas ficou bom. CG. Ele disse numa entrevista que a roupa era mais CG do que roupa. Mas até aí o Espetacular Homem-Aranha também é a roupa toda em CG. Tem cena do Espetacular Homem-Aranha 2 que eles fizeram porque era fácil de fazer e não precisava chamar o Andrew Garfield. Ah, aquela cena dele pulando no prédio é em CG, cara. Aquela cena não, que tá só que... Teve cena. Teve cena que depois que eles gravaram tudo, eles perceberam, mano, falta uma cena do Aranha pulando nos prédios aqui. Eles fizeram, nem chamaram o Andrew Garfield pra porra nenhuma. É porque o CG do Andrew Garfield eu acho que ficou mais realista do que o desse aí agora. O uniforme é mais bonito, eu tenho que concordar. Eu também acho mais bonito. O uniforme do Espetacular Homem-Aranha é muito bonito. E eu tá reclamando. Eu acho que os dois são pau a pau. Eles não sabem de onde ele pulou. Não, ele não pulou. Ele deu uma cambalhota e pegou. É, ele deu uma, porra. Ele deu um mortal e parou em cima do carro. Ah. Porque ele tá, pegou ele o escudo. Ele deu um mortal saindo de onde? Ah, mano. Foi, ah, cara. Foi isso que levantaram lá. Chuck Norris explode o carro. O Chuck Norris no Mercenário 2 lá. Não fale do Deus Norris. Chuck Norris explode um carro de um lado da rua e sai do outro com uma bazuca, mano. Você tá entendendo? Ah, cara, comparar com o Chuck Norris mesmo. Ah, mano. Eu sou mais Homem-Aranha do que o Chuck Norris. Chuck Norris apanha do Bruce Lee. Mas aí, vocês estão esperando que siga alguma coisa do HQ? Tipo, Homem-Aranha vai trocar de lado? Eu acho que troca, viu? Acho que o... Sério? Se o, sei lá, se o Máquina de Combate morrer, por exemplo, ele pode substituir o Golias na HQ, né? Sim. Mas o Golias tava do outro lado, né? É, só porque sim. Ele é o... Não, cara. Não, não pensei eu nem sei, nisso. A gente lá no Nota, se a gente gravou o podcast do trailer, né? Como a gente sempre grava, a gente link especulou. No post. Link no post. E a gente especulou realmente que ele poderia ser um, sei lá, um Golias, né? Mas ele tá do lado errado. Porque o Golias era do lado do Capitão América. Sim, mas às vezes o lado não vai, sei lá, pode mudar, cara. Porque o Homem-Aranha. Mas você concorda comigo? Que é o único motivo que o HQ inteiro dá pra você ficar do lado do homem. Do Capitão América. Perceberam? O Homem de Ferro realmente é um filho da puta. É a morte do Golias? Sim. Porque tirando a morte do Golias, ele não te dá nenhum motivo pra você não se registrar lá com os super-heróis. É só porque não, vamos manter a nossa máscara porque a gente quer. Às vezes pode ser que o Bucky morra, porque tem uma cena do trailer, no frame, que tem a luta do Capitão com o Homem de Ferro. Mas se você for perceber, tem um... Tá o Soldado Invernal caído sem o braço metálico. Então, sei lá, tudo pode acontecer, cara. No filme, isso que é verdade. Tá, mas não sabe de nada. O braço metálico é tranquilo. É, mas é pesado. Você vê o Capitão América chegando com tudo pra cima do Homem de Ferro e vê o Bucky sem o braço e tal, é nem disso, né? De que ele possa morrer. Mas eu não acredito que ele morra, mas... Essas coisas conserto fácil. Mas eu acho que se alguém for morrer, vai ser o Capitão mesmo. Não acho que... Não tem como eles fugirem de... Mas você acha que eles iam matar o Capitão América agora? Eu acho que sim. E o Guerras Infinitas? Vão ressuscitar o cara? Vão. Ele é definido. Ele bota lá. É o que estão falando que vai acontecer, né? Se ele morrer, ele ressuscita no... Porque o Kevin Feige já falou que a primeira parte do Guerras Infinitas não vai ser com a equipe principal. Vai ser com a equipe merda? É, vai ser com a equipe B, né? Miss Marvel, Doutor Estranho, Pantera Negra, Homem-Aranha. Não vai ser aquele time principal, né? Do primeiro. Os quatro principais. Eles são quatro principais. É Capitã Marvel, não é equipe. Não, é a Capitã Marvel, é foda. Não, mas cá entre nós, pra gente que lê a Marvel, a Capitã Marvel é foda. Pra galera aí, whatever. Capitão Marvel, né? Falando, pra quem não conhece, whatever, cara. Capitão Marvel, Doutor Estranho, Pantera Negra, essa galera é Homem-Formiga, whatever, essa galera. Sim, mas é. O Kevin Feige falou que vai ser isso, né? No primeiro filme vai ser isso. Parece que. Eu chuto que no Guerras Infinitas, sei lá, se o Capitão mesmo morrer, eles vão ressuscitar ele com a Gema do Infinito. É, porque assim, a Marvel, ela... Eu vou falar 5 pra não soar preconceituoso que eu tô entrando com cotas raciais, com cotas de gênero. Mas tem 5 ali que são o time principal da Marvel, né? Que é o Homem de Ferro, o Capitão América, o Hulk, o Thor e a Scarlett Johansson. Sim. Chutei o Gavião Arqueiro bonito dessa lista? Chutei, foda-se. Tanto porque estão falando que ele pode morrer também. Eu acho que se o Gavião. Se ele morrer também não vai fazer falta, né? É. A gente tava torcendo pra ele morrer na Era de Ultron, porra. Eu tava torcendo pra ele morrer no Thor. Levar um raio na boca, né? É, porra, ia ser maneiro, hein? Não, quer dizer, nessa maneira ia ser filha da putagem. Depois que apresentou a família do cara, que o cara é lá, pai de família, a mulher do cara tá grávida, pá, mato ele. É, isso é foda se acontecesse. Vou matar a única família estruturada que eu tenho na minha saga inteira. Porque, puta que pariu, ia ser muita mancada, mano. E é mesmo. E sabe por que eu acho que o Capitão pode morrer? Porque até o momento, até o trailer, não deu, tipo... Não deu nenhuma razão pras pessoas ficarem do lado do Capitão América, né, cara? Assim como a HQ não dá. Sim, na HQ também não dá. E aí pode ser que isso vá acontecer, né? De alguém morrer do lado do Capitão pra... Pra dar um motivo, assim como o Golias, faz sentido. Exatamente. O meu problema com a Guerra Civil, com o Capitão América 3 Guerra Civil... Primeiro porque ele vai ser focado no Capitão América, né? Porque é Capitão América, não Vingadores, né? É, falaram que vai ser focado... Apesar de todos os Vingadores, vai ser um filme do Capitão América. Então, e segundo que eu acho pouca gente, mano. Ah, cara, mas 10... 5 contra 5 já era algo impossível da gente imaginar nos cinemas, cara. Não, sim, 5 contra 5 é algo impossível da gente imaginar no cinema, mas tá ligado? A gente, por exemplo, vai perder uma porrada de coisas legais que tem no HQ, que dá pra colocar no filme, que a gente vai perder. Tipo, obviamente que a gente vai perder porque, né, tão na Fox. Tipo a briga da Sue com o Senhor Fantástico. Ah, sim. É, infelizmente, né, tem altos e baixos, mas eu acho que eles fizeram essa saga mesmo pra, sei lá, pra... Porque não tinha mais o que fazer pro Capitão nesse momento. E... Eu ainda bato na tecla que Guerra Civil deveria vir depois de Guerras Infinitas. É, talvez. Mas ia ser ainda mais bagunçado do que Guerra Infinita, sabe? Que ia ter muita gente? Eu explico, mas aí eu explico, moleque. Ah, não ia precisar ser tão bagunçado, por quê? Não ia precisar ter o pessoal do Guardiões da Galáxia. E não ia precisar ter o pessoal da Netflix. E adicionar quem? Doutor Estranho e a Miss Marvel. Capitã Marvel, coloca um em cada time. É, mas eu acho que até que fez sentido você colocar essa cisão, né, dessa queda, porque seria mais ou menos uma queda, né, dos Vingadores, pro no terceiro Vingadores ter uma união, sabe, de forças, apesar das diferenças e tal. Mas, então, é que eu pensei assim, depois que eles enfrentarem o Thanos e a porra toda na Guerra das Infinitas, mano, vai sobrar o que pra eles enfrentar? Galactus não pode. Não pode, tá na Fox. É, os inumanos? Os celestiais. Os cruzes? Celestiais. É, tem os celestiais. Mas aí vão jogar eles no espaço de novo? Vai se repetir o Guerra Infinita? Ah, mas aí, cara, tem até 2020 pra. Sabe, pra planejar. Acho assim, acho que mais forte do que você enfrentar o ser mais pegar... do universo é enfrentar vocês mesmos, tá ligado? Bora pegar uma mega saga que teve aí, bora analisar. Vamos falando mega saga. O Guerra Secreta do original, por que não? Caralho! Vingadores versus X-Men. Não, mentira, não vai rolar. O Kang não é... Não, tá na Fox, né? O Conquistador? Ou não? Não sei. Mano, é uma bagunça. Acho que nem a Marvel sabe que é esse cara. Porque esse cara é vilão, é um dos vilões dos Inumanos agora. É porque é foda, porque assim... O Namor daria um bom vilão. Só que o Namor tá no universo, né? É, mas acho que o Namor seria um bom anti-herói, cara. Não um vilão. Namor tá perdido aí. O que o Namor tá fazendo no universo ainda, né? Ninguém sabe. Eu acho que o contrato da Marvel com o universo é diferente do que o da Marvel com a Fox e com a Sony. Eu acho que sim, porque o Hulk ainda tá, né? Exatamente. Porque a Marvel obriga a Fox e a Sony a fazerem filmes dos seus heróis de tanto em tanto tempo, senão eles perdem os direitos. De quatro em... O Hulk nunca mais teve filme, o Namor nunca teve, tá lá até hoje. Mas ele tá lá pra, tipo, tá bom. Fica aí com ele, a gente não vai usar mesmo. Porra, o Namor ia ser da hora. Bora ver. O Namor ia ser louco. E quem mega poderia ser vilões, o Namor? Outros mega vilões da Marvel. Pô, quem poderia ser o Namor? Aí... Tinha que ser alguém asiático. Não, não é asiático. É... Não é exatamente asiático. Tem que ser, tipo, lá daquela região árabe e europeia e tem que ser o cara parrudo. Não, sobre vilão, eu acho que a Marvel pode utilizar a Norma Osborn, viu? Daqui a alguns anos. É que depende de como tá essa parada do Thunderbirds. Depende muito de como tá essa parada da Marvel com a Fox, né, mano? Com a Sony? Com a Sony, quer dizer. Não, porque, assim, no caso eles podem usar qualquer coisa do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha pode usar qualquer coisa da Marvel. Só que o merchandising é por parte da Sony. Eu acho que não. Não, pode ser. É, não. O merchandising é por parte da Sony. Não, mano. Não, a parte do merchandising sim. Mas assim, não é assim a Fox, caralho, a Sony pode usar qualquer coisa da Marvel. Não é bagunça assim. Ia virar bagunça. É, nem a Marvel pode usar qualquer coisa da Sony. Tem que ter como um acordo das duas. Porque querendo ou não, os direitos do Homem-Aranha ainda são da Sony. Estavam dizendo que iam fazer o filme do Venom agora. Exato, só que o do Venom é da Sony, não é da Marvel, por exemplo. Filme do Venom não entraria no universo Marvel. Mas é por opção da Sony não querer usar o filme do Venom no universo Marvel. Então, mas eu não acho que é assim. A Sony chega, então, Marvel, eu quero vocês, que vocês coloquem o Venom no universo de vocês. Ah, tá bom, beleza. Não é assim, tem que ter como um acordo, mano. Eu acho que não é assim. Então, Marvel, empresta o Capitão América hoje pra eu colocar no meu filme rapidão? Só fazer uma ponta? É, não. Não tem que ter como um acordo das duas. Não, mas aí eu digo em acordo das duas, cara. Poder usar o Norman Osborn. Outra, mano, bora ver outro mega vilão. Ó, eu acho Kang, que... O Kang não... Ah, o Kang é do quarteto. Então, a Marvel, não, não. A Marvel se fode. Kang é Vingadores. Kang apareceu primeiro como vilão dos Vingadores. A Marvel se fode por causa disso, né? Os dois vilões mais maneiros que ela tem estão com a Fox, né, mano? É, mas o Kang ele pode usar. Doutor Destino? Por enquanto, né? Eu acho que a Fox vai desistir, viu? Eu acho que não, hein? Se eu tenho o Quarteto Fantástico na minha mão e a Marvel chorando pra ter eles, eu não desistiria tão fácil. Tem os Skrulls da Fase Guerra. Tem os Skrulls. É, invasão secreta. Tem várias coisas. Faz um filme que é um filme tipo de um super-herói sozinho, aí começa a invasão de gangue, aí vai indo e desvia na invasão secreta. Pergunta. É isso que eles estão fazendo com os inumanos, por exemplo. Estão falando que os inumanos estão aparecendo igual a plantação de alface lá no Agents of S.H.I.E.L.D. Todo lado já tem inumano. Eu tenho uma pergunta. O Miles Morales, ele é da Marvel ou ele é da Sony? Acho que é da Marvel. Não sei, cara, acho que é da Sony. Porque ele foi feito depois do contrato com a Sony. Mas em termos, ele faz parte do universo do Aranha. Ah, então, ele faz parte do universo do Aranha. Mas e aí? Mas ele não fazia parte do contrato do Aviarad ainda? Ah, eu não sei. Realmente é uma boa pergunta. Mas eu acho que tá no mesmo... Porque tudo que... Porque, por exemplo, a Sylphie... A Sylphie não, a... Puta merda. Qual que é a outra heroína aranha que apareceu no meio da... A que usa branco. É a Sylphie. É a Sylphie. A Sylphie tá na mão da Sony, por exemplo. Sério? Então eles também deve estar. Sim. Puta, que bosta, hein, Marvel? Nossa, mano, se eu fosse mas o Kevin... Mas eu acho... Mano, que... se eu fosse o Kevin Feige, eu fazia uma macumba com o boneco da Aviarad, eu colocava o nome desse filho da puta na boca do sapo. É, mas eu acho que... Quando, no momento que a Sony liberou a Homem-Aranha, cara, acho que o... Vem tudo, cara. Porque, tipo, é uma relação boa que a Marvel tem, por exemplo, com a Sony, né? É, porque a Sony tá bem ruim das pernas, né? Já estão falando o 007 pode estar vazando... Que não é da Sony, né? Da MGM, mas é parceria das duas. E a presidente da Sony ia ser burra se não liberasse também, né? Porque todo o merchandising envolvendo o Homem-Aranha tá por... É a Sony que vai ganhar. Será que tem alguma chance da gente ter o Miles no universo Marvel? O Kevin Feige falou que tem super interesse, cara. Quem poderia ser? Eu acho que... Você já viu o dublador dele no Ultimate Spider-Man? Não. O desenho? É muito parecido com o cara. Poderia ser o Chris. Não. Eles é muito beiçudo, mas ele não é tão beiçudo assim. Vocês já viram a nova HQ do Miles Morales? Tá muito boa, cara, tá muito boa. Ele desce porrada no filho de Mephisto, né? Ih, muito foda, cara. Aí filmam ele e botam no YouTube. Aí uma daquelas vítimas da vida, tipo essa, vê a filmagem e... Ó, esse é o dublador. Deixa eu ver. Link no post da foto do cara. Esse é o dublador aí, do desenho que teve. Porra, parece mesmo, hein? Parece, tanto porque teve uma época que, quando teve um reboot do Homem-Aranha, antes de assinar com a Sony, que eu acho que já tava bem encaminhada a conversa, eles estavam pensando em colocar o Miles. A Marvel tá usando tudo dele, né? E a Miss Marvel, será que tem alguma chance? A Kamala? Tem, né? Eu acho, eu até falei isso no OTC, eu acho que esse novo filme do Homem-Aranha vai ser tipo um high school, tá ligado? Filme... Mas vai ser, você não então, tem que achar, Eu digo o gênero. Vai ser! Então, e com sucesso vai vir a Kamala, acho que não tem jeito, eles só estão esperando um pouco juntar a história, porque ela é muito recente. Então, mas vai ser um high school, ele vai estar na escola ainda, sim, e foi por isso que escolheram o Tom Holland, porque ele é novo. Eu tô falando pra adolescente, sabe? Tipo, mas vai ser pra adolescente. Eu tô ligado, eu tô falando que se o gênero der certo, provavelmente vai vir a Kamala. Provavelmente em 2020, na fase 3. Eu acho que vai anunciar lá. Porra, ia ser maneiro. Uma heroína Stanisa no cinema. Sim. A gente já tá na fase 3, é verdade. Fase 4, desculpa. É tanta fase. Não, a gente só entra na fase 3 quando estreia Capitão América. Sim, aí ele detona o demônio lá, aí uma youtuber acha a filmagem dele detonando o cara e vê que ele é negro. Aí ela começa a comemorar a inclusão social e tal. Aí ele fica puto, porque ele não quer ser o Homem-Aranha negro, ele quer ser um Homem-Aranha. Faz sentido. Cara, recomendo, cara. Leiam a nova saga do Marvel, tá muito boa, cara. Tá divertidíssimo. E a Capitã Marvel? Quem poderia ser a Capitã Marvel? Eu acho que seria aquela menina do Chuck. Sabe qual que é a menina do Chuck? Da série Chuck? Tenho a mínima ideia. Deixa eu ver aqui o nome dela. Tem que ser uma pessoa com uma puta presença do caralho. A Yvonne Stravosky. A russa já ganha pontos. Mas o nome é russo. Você já faz todas as cenas. Agora e... é Rússia. Sem dublê. É, essa é, é uma das que os fãs, assim, gostaria que fosse a Miss Marvel. Eu acho que ela parece um pouco ela. Poderia ser Brienne. Brienão. Ah, Brienão também. Não, Brienão não, cara. É muito alto. Mas é aquele caso, né? Pra ter um filme da Kamala, eles deveriam introduzir a Capitã Marvel como Miss Marvel primeiro. Como Miss Marvel primeiro. Eu acho que eles não vão fazer isso nem fudendo. Não sei, eu acho que ela pode começar como Miss Marvel e mudar pra Capitã Marvel depois do filme. Ah, não. Bota ela como capitã. Pra que ter esse trabalho todo? É porque assim, a questão da Kamala é legal porque ela é a mega fã da Miss Marvel. Tal. É uma das razões dela ser a Miss Marvel, né, nova e tal. Não sei. E elas vão estar em lados diferentes na Guerra Civil agora, né? Vão. Já tem o desenho dela rasgando, né, o pôster da Capitã Marvel. Verdade. Saiu ontem, parece. Mano, eu achei uma mina aqui que pode ser a Capitã... Quer dizer, eu não sei se ela pode ser a Capitã Marvel, também tô em dúvida. Aquela mina do Game of Thrones que você falou que parece a namorada do Caco, do Muppets. Deixa eu mandar a foto dela, calma aqui. Ah, a mina do... que fica com o príncipe lá do... Isso. Lannister. Isso. Ah, parece um pouco ela. Aqui, ó. Sinopse de Capitão América Guerra Civil. Todo mundo achando que é Team Iron Man porque tá foda, porque tem um Homem-Aranha. Mal sabem eles que o pirralho muda de lado no meio da história. Eu vi essa imagem. Pode escrever. Isso se ele mudar mesmo, né? Eu acho que muda. Acho que muda. Tem uma cena do trailer que o capitão parece estar dentro de uma casa, eu acho que é a casa dele. Será que vai ter Tia May? Não, acho que não, mas pode ser a casa... É verdade, né? Pode ser a casa dele ou pode ser o esconderijo do Buck também. É, pode ser o esconderijo do Buck. Agora a pergunta, filme do Homem-Aranha. A Marvel já falou que não vai mostrar a origem dele de novo. Então não vai ter Tio Ben morrendo, não vai ter a porra toda. Não, acho que no máximo, sei lá, ele contando. Flashback do Tio Ben morrendo. É, tipo, flash de imagem, sabe? Tio Ben vai morrer pela terceira vez. No máximo. Mas acho que não é necessário ter origem, não. Eu acho que poderia fazer que nem a origem do Demolidor. Sim, 5 minutos já tá ótimo. Isso, e que no a meio origem, do... Origem do Peter Quill, ótimo, já era. Um guardião. 2 minutos de origem. Aí depois começa a tocar a música dos anos 80, né? Aí é ele se balançando. Aquela cena do Demolidor, que foi, mano, foi rapidão, tá ligado? Ele... chão, ácido na cara, cego, já passa ele pulando lá nos prédios. É, porque não precisa de muita coisa. Todo mundo já sabe, né? Qual que é a história do cara. Sim, é tipo contar a história do Wolverine de novo. Ah, eu vou contar a história do Batman de novo, o que vai acontecer. A do Batman, verdade. Não, do Batman vai ser flashback. Será? Vai ser flashback. Já foi confirmado que no Batman vs Superman vai ter flashback do Batman. É, vamos ver, né? Porque o Zack Snyder adora flashback de 10, 15 minutos. Zack Snyder tem um problema grave com flashback. Puta que pariu. E o que vocês acham desse... mano. O que vocês acham desses filmes pra mais 18 depois do Deadpool? Depende muito do personagem também, né? Não adianta fazer. Wolverine vai ter o filme mais 18. Wolverine é ok ter. E vai ter a versão do Batman vs Superman no Blu-ray. Só pra fazer gastar dinheiro. É, só pra não tinha necessidade. Aí eu fico pensando com minha pessoa. Eles decidiram que ia ter uma versão do Batman vs Superman depois do sucesso do Deadpool, certo? Certo. Então eles gravaram cenas mais violentas e cortaram? Ou vai ser só computação gráfica? Porque eles não vão colocar o Henry Cavill e o Ben Affleck de novo nas roupas só pra filmar, porque então vamos colocar no Blu-ray. Eu acho que vai ser as cenas mais pesadas, entre aspas mesmo, sabe? Que não, porque eles cortaram, tipo, ó, vai ser uma versão full, não vai ser a versão mais 18. Vai ser o Batman dando voadora de 2 pés na boca. Vai ser a versão Batman vs Superman da vampira. É, eu tenho certeza que vai ser isso. Saquei. Porque, meu, não tem o um porquê fazer isso, cara. Refilmar alguma cena só pra ser mais 18. Não tem sentido isso. É só pra pegar o barco, cara. É só pra cortar a Jenna Malone pra botar ela no DVD. É, porque a Sony já inventou de querer fazer filme do Venom. Porque confirmaram que ela é a Batgirl. E será que o filme do Venom vai ser mais 18? Ah, a Sony quer que seja mais 18, mas acho que vai ser uma bomba enorme se fizer. Ah, cara, tem que fazer um filme do Agente Venom, não do Venom. É, mas só que aí o Agente Venom tem um monte... Eles podem ir pra um monte de lado, né? Espacial, ligado com a Shield. Sabe o que eles vão fazer um filme do Venom? Porque ninguém liga pra gente Venom. Aí eles vão falar, mas pro Venom liga? Liga por causa do filme do Homem-Aranha 3. E podiam fazer o... Mas é que tá. Filme do Venom, Cavaleiro Espacial. Mas é que tá, o filme do Venom não vai ter ligação nenhuma com esse universo do Aranha na Marvel, tá ligado? Não, não vai ter, mas é um personagem que a galera conhece. E é nisso que a Sony tá se pegando. É um puta de um erro, mas tudo bem, não tem como. Tipo fazer um... o Quarteto Fantástico com a Fox. Mas a eu acho. A Fox tá se pegando no nome dos personagens, não é? Não sei se a história é boa, whatever, se a história é boa. Mas como ideia eu acho ruim pra caralho, porque o Homem-Aranha tem que estar no filme do Venom, o Venom tem que estar no filme do Homem-Aranha. Que é tipo o Coringa e... Eles queriam fazer o filme da Tia May, velho. Estão tirando. É a Sony, né, cara? Os caras queriam fazer o filme da Tia May, mano. É tipo assim, ah, vamos fazer um filme do Coringa. Mas aqui não vai ter nenhuma ligação com o Batman. Tipo, não tem como, cara. Tipo, vamos fazer X-Men Primeira Classe. Mas depois a gente vai ter que fazer o Desenvolvedor Esquecido pra ligar a porra toda. Pois é muita, tipo, é muita ideia de jirico, sabe? E nos fuder pra fazer depois a Era do Apocalipse. Vamos bagunçar essa porra de dentro. Cara, Era do Apocalipse vai ser uma merda. Mano, a Fox... A Fox teve tudo na mão pra ajeitar a porra dos universos dos X-Men, mano. Se não tem aquele final, Wolverine voltando pra mansão e vendo os antigos, tava arrumado. Sim, aí... Trocava os atores e já era. Mas não, tiveram que ligar a porra toda. Aí eles vão fazer série do Legionário. Do Legião, né? Mas o Legião é um personagem foda, mano. Vai ter um Cable no Deadpool, foda-se a porra toda. Vai ser produção da Marvel, né? O quê? Do Legião ou não? Não, é da Fox. O Legião é filho do Xavier, ele é mutante. Não é verdade. Vai ter o Cable, vai estar no Deadpool, que se foda. Esse aqui era Nike. Mano, foi tão... foi tão engraçado quando o Deadpool fala no filme, né? E na segunda parte vai ter o Cable. Eu olhei assim pro pessoal que tava no cinema, todo mundo com cara de quem? Quem? Mas eu sei, eu acho que o Deadpool deu certo. Agora a Fox vai tentar colocar vários filmes dela mais 18. Eu acho que não, acho que vai ser só Wolverine e Deadpool, cara. E o Deadpool nos X-Men, com certeza. Eles não vão deixar ficar pra essa, né? Não sei não, hein? Ah, eu acho que... É, cara, só se for muito burra pra não colocar o cara nos X-Men, né? Porque o cara já faz parte do mesmo universo. É porque é diferente, tá ligado? Mano, ia ser bizarro ter o Deadpool quebrando a quarta parede no meio do filme dos X-Men. É porque, assim, o Deadpool, ele zoa com o próprio universo da Fox. Então fica, sabe, tem uma hora que ele tira a máscara, tá ligado? E a mina tá olhando pra ele, né? A Morena Baccarin tá olhando pra ele. Ele pega e fala assim, não tira minha máscara, porque agora eu sou um homem diferente. Ela pega e tira a máscara e tá colada a cara do Hugh Jackman. Ele grampeou a cara do Hugh Jackman na cara dele. Essa cena foi boa. Ele recortou da capa da revista e colou o Will Jackman. E tem aquela cena que o Colosso tá arrastando ele. Eu vou levar você pro seu Xavier. Ah, qual dos dois? O Bacavó? Foi engraçado também. Então, ele usou o próprio universo da Fox. Olha essa aqui, o Superman pro Batman. Nem adianta gritar pirralho, porque o único moleque que podia te ajudar, o Coringa matou. E vamos especular, e se de repente Quarteto Fantástico e X-Men voltam pra Marvel? O que será que ela ia fazer com a porra toda? Ia dar uma merda federal, porque ele ia começar a confundir no mano com mutante, ia ser uma loucura. Mas eu acho que o Quarteto cabe bem no universo Marvel. Cabe. Caberia perfeito, assim, cara. Quarteto teve uma expedição nos anos... Quando é que saiu? Quando é que o Quarteto apareceu pela primeira vez? Nos anos 60, foi? Anos 60. Então fala que, tipo, uma expedição secreta que se perdeu em outra dimensão nos anos 40 e voltou agora com eles todos, entendeu? Tá, pô, os malucos ficaram perdidos no vácuo do espaço o tempo todo. Pois é, no envelhecimento. terceiro só ficaram só ganhando poderes. 1961. Aí, ó, tá vendo? Ficaram 50 anos presos no, fora do tempo e voltaram. Tipo um arco do Capitão América, que ele fica tipo 11 anos na dimensão Z preso e quando ele volta só passou meia hora, saca? Tipo a sala do tempo do Dragon Ball. Pois é, justamente. Pronto, daí temos o Quarteto Fantástico. Por isso que o Homem-Aranha é um fudido na vida, né, mano? O cara passou 11 anos lá preso na porra toda, voltou, passou 2 minutos. O Homem-Aranha, o Kraven matou ele, deixou ele enterrado 2 semanas lá, o cara voltou, tava tudo uma merda. O Kraven tava com a roupa dele, quase tentaram matar a Mary Jane, tava tudo uma bosta. Ele é um fudido na porra toda, eu tenho pena do Aranha. Quem não tem, né, cara? Eu dou um abraço no Peter Parker, se sente sozinho. Mas eu acho que até que teria alguma saída se os mutantes estivessem no universo da Marvel. É fácil separar mutantes e inumanos. Espaço, inumanos, terra, mutantes. Ah, e também tem nas HQs também os mutantes estão quase extintos, né? Porque o gene inumano acabou praticamente com os mutantes, né? Então até que seria uma saída interessante se rolasse, sei lá. Eles tiveram que ir pro limbo pra ficar refugiados. Então, mas se a Marvel pegasse os X-Men de volta, eles não iam querer diminuir os mutantes. Não, mas eu acho que pelo menos os principais iam ter, cara. Ciclope, Wolverine, Jean Grey, as porradas todas aí. Tempestade, Vampiro e Fera. É, isso aí. É, só precisa Magneto desse. Magneto e Professor Xavier. Só precisa desse. E o Deadpool, né? Porque agora o Deadpool dá dinheiro pra caramba, né? Quem se importa com Vince Negra? Quem se importa com Mística? Noturno? Não, Vince Negra até que Banshee. Faz. Achei que montar um time. Banshee, Anjo. O Banshee aparece no filme do Deadpool, não aparece? Não, Banshee não. É o Ajax que aparece, né? Moleque, se o Banshee aparece naquele filme, ele levanta e vai embora. O Banshee aparece no primeiro, é claro. O Banshee não tá morto no Jesus Cristo Esquecido? Não, ele só tá largado mesmo. Pô, quem que é... Quem mano, tá morto é quem tava com o Magneto. Quem ia querer quem... matar o Banshee, né? quem liga pro Banshee, né, cara? Nem sabia que ele foi citado no Dia dos Futuros Esquecidos, essa porra. Não, ele tá no Primeira Classe. Tá? Tá, mano. É até o Magneto que ajuda ele a voar. Ah, é verdade. Nossa, que bosta, mano. Aí a dúvida é onde é que ele tá no Dia do Futuro Esquecido. Acho que tá esquecido lá. Ninguém quis matar o Banshee, ninguém quis adotar o Banshee, né? Porra, quem liga pro Banshee? Futuro apagou ele, saca? Ah, quem liga pro Banshee? O Wolverine apagou ele da história. O Wolverine apagou ele. O que vocês acham que a Fox vai fazer da vida sem o Wolverine? Quando o Hugh Jackman sair? Vai fazer outro. Sou de vai achar outro Wolverine. Mas quem poderia ser o próximo Wolverine? Ah, cara, acho que o Tom Hardy, por que não? O Wolverine não precisa fazer nada, é só gritar e matar os caras. O Tom Hardy seria uma boa. O Hugh Jackman já falou que se alguém pudesse substituir o Tom Hardy. Tom Hardy também, você tá pegando a rabeira dos outros, né? É. Puta que pariu, eu tenho pena do Tom Hardy. O cara pegou o que sobrou do Mad Max, se deu bem no Batman porque morreu o Coringa. É. Vamos azarar da porra. Tom Hardy é reserva, tá ligado? Ah, não tem, não sei, não tem. Não tem X? Ah, põe o Tom Hardy aí. Tom Hardy é o Banshee. É, o Banshee. Ele é o próximo Banshee. Coitado do Tom Hardy. Então, mas eu acho que a Marvel ia fazer legal se conseguisse o quarteto. O X-Men que se for, né? X-Men deixa com a Fox. É, os dois estão ok com os X-Men. Então, a rixa mesmo é com o quarteto, porque a Marvel quer que quer, né, de novo, o quarteto, porque por ser o primeiro grupo de super-heróis da Marvel. Todo orgulho por trás, né? Ah, não, eu não dava nem fudendo. Ah, eu acho que ou eles vão dar ou vão fazer a mesma coisa que fizeram que a Sony fez com a Aranha, mano. Faz, não, faz outro filme do quarteto. Quero outro filme do Quarteto Fantástico. Com o Michael B. Jordan, como tá chamando. Um dia eles acertam. Vamos pra terceira, quarta tentativa já, moleque. É só pegar um. Cara, é só acertar. É só pegar um diretor que destrua apartamentos. É. É só não pegar brigue, um cara. Né? É só pegar brigue. Um cara que não briga com o seu protagonista, né? É. Não sai na mão com o protagonista. O protagonista é que ele brigou internamente pra conseguir ter o cara. A Disney fez o melhor acerto desses últimos. A Disney teve um dos melhores acertos. Foi ter tirado esse cara da produção do Rogue One, mano. Sim, ele é maluco, velho. Esse cara não presta, mano. Não, ele não gostava da mina lá do House of Cards. É, tipo. A Mara lá. E ele tratava mal a mina nos bastidores. É, mó escroto, cara. Vocês não assistiram o Quarteto Fantástico ainda, né? O novo. Pedro, mas eu sei dos bafafá, eu tô ligado. Eu não. Mano, não tem uma cena, uma porra de cena com os quatro conversando. Eu tô ligado que não tem cena do John Story com a Sue conversando, isso é seu irmão, velho. Não, tem sim, tem discussão, os dois discutem. Porque ela é tipo a filhinha do papai e ele é tipo marginal, tá ligado? Aí tem uma cena que os dois discutem. É lógico, o cara é o Creed, né? Então, aí, mano, mas assim, não tem cena do Coisa conversando com ela. Tem cena dela conversando com o Reed ou não? Tem. Mas não tem do Coisa. O Coisa conhece ela na batalha. Nossa. Uma atendente de telemarketing, né? O Coisa conhece ela na batalha. Eu não entendi o que... A gente tem essa mina que ela é cientista e ela é treinada pra pilotar a porra toda. O que que a gente faz? Chama o meu amigo porque ele é meu amigo. Tá bom. Volta pra Marvel. Pelo amor de Deus. E pelo menos a chance de dar errado é menor, né, cara? Mano, que filminho, velho. Eu saí falando tão bem dele, depois eu fui reassistir ele. Pensei, mano, não faz sentido essa porra. Então você não recomenda? Eu recomendo. Eu recomendo, inclusive, recomendo que assistam também Demolidor. Não, eu só passo longe também. Do Ben Affleck. Eu queria fazer cast dos filmes escrotos que tiveram de super-herói, mas eu sei que vocês não vão querer assistir, mano. Meu amigo, eu já fiz dois, né? Eu não quero mais ver nada, não, mano. Você viu o quê, mano? Você falou de X-Men só. Não, pô. Já falamos de Demolidor, Mulher Gato. Não, mano, eu queria falar de coisa mais trash. Pô, você é babava com o que eu quero falar. O Quarteto Fantástico dos anos 80? Eu queria falar do Quarteto Fantástico de 94, Doutor Estranho de 97. Ah. Howard o Pato. Ah, tem uma pessoa perfeita pra falar disso, o Albert. Quem? O Albert que gosta desses filmes aí, mano. Então, eu queria falar desses filmes, mano. Só chamar o Albert, cara. Mano, tem tudo no YouTube, mano. Vambora falar mal de Watchmen também. Polêmica, falar mal do Zack Snyder. A gente já fala mal desse porque direto, nós somos clones do MDM. Foi o Azel que falou que Watchmen é a maior adaptação que o cinema já teve de quadrinhos? O Azel também, o cara gosta de Cavaleiros e... É, o cara me xingou porque eu achei legal o Quarteto Fantástico, o cara gosta de Cavaleiro do Zodíaco. Qual o problema de Cavaleiro do Zodíaco? Tá uma bosta. Não é não. Ah não, é maravilhoso. Abraça o Kurumada e vai pro inferno com ele. Que violência. Abraça o Kurumada. O J-Box fez um post, como é que é? O Kurumada não desenha tão mal assim, comparou os traços dele com o do Frank Miller. O povo do J-Box também é idiota. Eu pensei, mano, você não gostar do traço do Frank Miller não quer dizer que o do Kurumada é bom, velho. Um erro não desfaz outro erro. Exato! Né? Não é porque a Mulher Maravilha do Frank Miller é bizarra que vai deixar do Seiya ter dois braços direitos. Se vamos comparar com coisa escrota, vamos comparar com Hop Life. O povo reclama de Demolidor, Quarteto Fantástico. O povo nunca viu Aço, mano. Aço? Aço. Com o Shaquille O'Neal, exatamente. Se o Esquadrão Suicida der certo, será que rola filme do Thunderbirds? Quem? Será que rola do grupo de vilões lá da Marvel? É Thunderbolts. Thunderbirds é o maluco da MTV, Marco, mano. Ah, por que não, cara? Já tem o motivo ideal pra criar os Thunderbolts, que é a Guerra Civil. Mas então vamos pra cena Guerra Civil. Não sei, mas... Vai botar o Ross como líder. É, já era, velho. Dá pra fazer, cara, tranquilo. Tudo depende do esquadrão? É, depende do esquadrão e também depende da própria Marvel, né? Se ela vai arriscar com algo desse tipo, assim. Eles já não querem mais saber do filme do Sexteto Sinistro lá que a Sony quer fazer. Ah, mano. É, pode dar certo, pode ser uma bomba, cara. Porque o Sexteto Sinistro é claramente uma bomba. E o Esquadrão Suicida? Ah, cara. Sei lá, só de ver o Coringa funkeiro já não me agrada. Ah, é, você falou que deu nojo, né, ver o Coringa. É, o Coringa funkeiro. Deu nojo ver esse Coringa. MC Funk. Nossa, mano, que bicha. Que bicha, ficou revolto porque eu não gostou do Coringa. Não pode ter tatuagem, porque ele é Pedroca, tá travando tudo aí, mano. Peraí, deixa eu vou desligar e ligar de novo, então. Fecha esse vídeo. Não, é uma Pornhub. Ah, mano, eu queria que o universo da DC desse certo no cinema. Mas acho que vai dar certo, já tá. Já vai começar. Sim, já vai começar a Liga da Justiça, então. O que não quer dizer nada, né, bonito? Ah, mas é eles que têm que acertar depois se der bosta. Não sei não, hein? Ainda tem muita coisa ainda. Se o Batman vai esperar pra ser a bomba do ano, pode não ser também. Pode ser a bomba do ano. Mano, ia ser muito engraçado se o Batman vs Superman flopasse foda. Mas não vai, já vendeu 340 milhões só de pré-venda. Não tem como ser mal, né, cara? Porque tem os dois maiores heróis da história. Porra, relaxa. Não, porra. Gritar, não sou não, não tem. Calma. Ele vem com dois pés no peito quando a gente fala de DC, olha aí, caralho. Que é, pô, Marvete do caralho, né? Ele começa a falar de DC, ele começa a falar alto e tal. Caralho, que porra. Não, assim, o meu problema com Batman vs Superman é que, mano, vai ter muita coisa, velho. Vai ter os dois tretando, os dois ficando amiguinho, vai ter flashback do Batman, vão apresentar a Mulher Maravilha, Flash, vai ter Flash, aparecer, vai ser Borg, Aquaman. Vai ter o Aquaman, o Lex Luthor e ainda vai ter o Apocalipse. Então, assim, vai ser louco. Mano, o bom é que o filme não para o tempo todo, né? Vai. Mas olha, oi, vai aparecer o Jason Momoa, oi, eu sou o Aquaman, e vai sair, tá ligado? Aí vem o Ezra Miller, oi. Eu sou o Flash, vai correr. Não, ele fala assim, oi, eu sou o Flash, Darkseid tá. Se fode aí, vai. Oi, eu sou o Flash, eu tô aqui, se der uma merda, eu reboto essa porra toda de novo. É, já sou 9,52 o filme, caralho, que bosta. Mas o problema do filme nem vendas, cara, o problema é em crítica. Se a crítica for ruim, assim, se o povo pegar no pé, eles vão arrumar na Liga da Justiça, cara. Tipo como a gente pega no pé de Man of Steel? Exatamente. Saquei. Aquele filme maravilhoso, Zack Snyder, como eu te amo, cara. Eu comecei a assistir o Watchmen e naquele dia eu não consegui passar dos créditos iniciais. Não sei, eu acho que o filme do Watchmen. Aceitado. Não, ele muda umas coisas que ficaram até melhores que o quadrinho, na minha opinião. Só que tem umas coisas assim que são o cerne da história, que ele muda e estraga metade das coisas. Mas é o Zack Snyder, né, amigo? Pô, você tá tirando, né? É, todos os filmes de super-herói dele, assim, é igual, cara. Não tem muito diferente, é que, não. Ó, por exemplo, no começo do filme, o comediante da JFK. E na história, ele mostra isso na história original e mostra que ele tava numa operação secreta do outro lado do planeta. Quando aconteceu, ele ficou muito boladão quando isso aconteceu. Porque ele era maior parceiro de JFK, saca? É, então, mano. Mas quem matou o JFK não foi o Magneto? É, não o Magneto. Não, o Magneto tem que proteger ele. Que ele era um amigo mutante? É. Ele era um amigo mutante. Meu Deus, que bosta, cara. Ele não era um mutante, ele era um amigo mutante. Ah, porque todos os mutantes são amigos. É, que bosta, cara. A verdade é que Batman vs Superman vai ser igual o Man of Steel e o Watchmen. Cinza, slow motion, mas flashback. É problema o filme ser cinza? E slow motion? Ah, cara, eu vejo problema no Super-Homem, sim, cara. Ser cinza. Não combina com o personagem. Mas aí é. É a opinião minha, né? É que eles quiseram deixar igual o universo do Nolan, ou parecido com o universo do Nolan, que é sempre noite. Não, eu não diria que é sempre noite, eu diria. Tá sempre nublado. É, sempre chovendo. Sempre chovendo, nublado, e quando tem céu, eu sou cinzento. Então, mas eu não vejo. Mano, sério, meu problema com o meu estilo não é que ele é escuro, eu não tô cagando se ele é escuro, não. Meu problema é o Zack Snyder. Não, um dos meus problemas é que é um filme cinza que não precisava, não combina com o personagem. É igual o Flash, vai fazer o Flash cinza e sombrio. Mas foi legal a ideia de fazer o Super-Homem sério. É o contraponto com o escoteiro do Capitão América. Mas eu acho que seria muito mais interessante ser o contraponto do Batman nesse sentido. Igual no quadrinho. Mas já sabiam que os dois iam se pegar na porrada? Ia ficar bizarro um mega Gotham cinzenta. E Metrópolis colorida, tipo aqueles desenhos que você tem duas opções. Tipo Bela e a Fera, que tem duas opções. Tem a opção lá que é na floresta toda negra, pá, e do dia ensolarado, bonito. Ah, mas é só questão da edição fazer ficar ok. Tá da hora, Zack Snyder, coloca tudo cinza, moleque, vai por mim. Zack Snyder, ele deveria fazer que nem é Sin City, tá ligado? Tudo preto e branco e só algumas coisas coloridas. Só sangue colorido. Só sangue, pode escrever. Não, que não tem sangue, que é PG-13. O 2 não, o 2 tem sangue pra porra. Não, eu tô falando do Batman. Ah, tá. mas o DVD vai ter sangue. Será? Ou vai ser só a Batgirl introduzida no meio da história? Pintaça. É, tipo curta da Batgirl. Caralho, vai ter a Batgirl ainda na conta, mano. Ah, falando que tem o Asa Noturna. Ela foi cortada. Contrataram a mulher pra ser cortada depois. Ah, tipo tu no podcast, a gente contratou, mas de vez em quando a gente corta a metade das tuas falas e fica um negócio mais leve. É zoeira! Ah, pelo menos minha internet não cai, né, cara? É tipo a vampira, mano, que foi cortada da versão lá do... Ela não foi cortada, ela aparece no final, cara. Ah, mano, no final foda-se, no final aparece todo mundo. Aparece até a Jean Grey, que ela... Aparece até o Banshee no final. Não. aparece ele voando, né, cara? Pô, você tá zoando, velho. Aparece o Banshee no final, que se foda. O Bryan Singer, meu amigo. Bryan Singer erra em coisas que Bryan Singer não deveria errar. Ah, mas foi só no DVD, então foi no universo paralelo. E o processo do menino lá que o Bryan Singer comeu, como é que tá? Alguém sabe? Não, acho que não deu ruim não pro cara. Porra, o cara... Eu acreditei na história do cara que o Bryan Singer tinha comido ele lá na piscina. Cara, que vai ser jornalista de contigo, de titira. De titira. Não, mano. Jornal meia hora. Jornal meia hora, pra tu crer. Não, mano, que porra. A gente tá na beira da estreia do X-Men e do Tudo Esquecido. Todo mundo falou, caralho, finalmente, o Bryan Singer vai voltar pro X-Men. Aí pá, o Bryan Singer supou um garoto na festa do lançamento do Superman Returns. Mas já não tem sentido colocarem o Magneto e o outro lá no filme, lá, os velhinhos. Você tá falando do quem? Dos amiguinhos lá, dos parça? É, do Xavier e do Magneto lá, o Christopher, sei lá o que lá, o... E o McKellen e o... E o outro lá, o Patrick Stewart. Pô, mas faz a versão do futuro do outro lá, do McAvoy, do... Mas eles estão no futuro, eles estão no presente. Eu tô falando a versão deles do futuro. Ah, colocar o McAvoy velho pra fazer o... É. Ah, não, mas se tá usando os velhos, o coitado dos velhos já também. É. Eu acho que a bagunça do universo da Fox pros X-Men é que o tempo que eles vão usar como se fosse, entre aspas, presente, é o passado. Porque esse novo filme dos X-Men tá no passado pra nós. É 1980. E são pequenas coisas, tipo no X-Men 3, a namoradinha do Xavier, que é a enfermeira lá, tá nova em 2015, 2016, sei lá, o ano que se passa aquela porra. E nos anos 60 ela tem essa idade, tipo, é mina imortal, é mutante também? Ela é mutante, vou descobrir que ela é mutante. Por quê? Porque o Bryan Singer deixou claro que, tipo, o futuro da trilogia original é o futuro desse, né? Dá a entender isso, né? Não, mas é. Não dá a entender, é. Então, tipo, não tem lógica, mas tudo bem. Mas é a culpa não é do Bryan Singer, né? É ele que quis inventar essa porra, é assim, velho. Não, não é. Ah, não, tô falando da mina, da namorada do Xavier. A culpa não é do Bryan Singer. Tá. Porque ele não foi o diretor do terceiro e ele não foi o diretor do primeiro classe. Mas ele produziu o terceiro. Tá, mas, mano, ele deve ter colocado só o nome dele lá, velho. Ah, mas ainda assim, mas o... Ele tava fazendo o Superman. Eu tô ligado, mas o primeira classe era pra ser um reboot, não um... Então, mas não. A culpa não é do Bryan Singer. Quer dizer, não, a culpa se torna do Bryan Singer no Dias do Futuro Esquecido. Não, caralho. Porra, Bryan Singer. É. Dava pra ter feito o reboot. Nada, já fez um reboot ótimo do primeira classe, pra que juntar tudo, cara? A porra do X-Men Apocalipse era pra ter sido no lugar do Dia do Futuro Esquecido. Aí a gente introduziu os moleque novo. Aí o problema é seu Wolverine. Ah, mas ele apareceu no primeira classe, então ele tá... Mandou os caras se fuder e saiu fora. Ah, então, tipo, tá no canônico, então beleza, dá pra usar o cara. Não, mas tem que lembrar que no primeiro X-Men ele chega na Mansão Xavier. Sim. Ah, é, mas é um reboot, né? Então fora. É um reboot. Ah, é, então. Era pra ser um reboot, né? Mas na verdade, era pra ser um reboot, mas tipo, não é. Caralho, não é verdade, mais. Mano, dá pra ter sido... Nossa, mano. É muita merdeira, cara. É muita merdeira. Não tinha sentido colocar o Wolverine do futuro no passado, porque era pra ser um reboot, tá ligado? Tipo... Já parou pra pensar que eles poderiam ter salvo não só 3 filmes do X-Men, quer dizer, 4 filmes do X-Men, como 2 do Wolverine? É, então. Não. Vamos. Era só apagar a porra toda. É, porque o primeira classe é um reboot. Era pra ser um reboot. Tá ok. Não tem nada a ver se o Wolverine que apareceu eles mandando foda-se pro da trilogia. Caralho. Não, tem a ver sim. Não, tem a ver por culpa do Bryan Singer. Então, é culpa do Bryan Singer, cara. Poderiam fazer um puta de um... De sequência de filmes e tal. Do X-Men primeira classe, aí não. É, o X-Men, o Era do Apocalipse poderia ser a molecada já se conhecendo, tá ligado? Já se conhece os moleques. E o Wolverine é introduzido no time. Sim. Como é o primeiro. Exatamente. Só que no lugar deles enfrentar o Magneto, eles enfrentam o Apocalipse. É, então. Contra pra nós, Fox. Nós arrumamos o seu universo todinho dos X-Men. Ou simplesmente demite o Bryan Singer. Coitado do cara. Não sobrou muita coisa pra ele hoje em dia. É verdade, o cara vai fazer X-Men até não poder mais agora. Porra, mano, o Bryan Singer é um cara que a gente acreditava tanto. O que vai ser dele depois do Futuro Esquecido? Vai ter um outro X-Men? O Apocalipse. Não, depois do Apocalipse, quer dizer. Vai ter um outro X-Men. Vai ter o Gênesis. Vai ter o X-Men, ele tava programado, acho que é pra 2018, 2017, um bagulho assim. Mas aí vai ser outro reboot? Não, vai ser esses moleques que estão aí agora. Que é que vai introduzir o Gambit, a porra toda. Ah, tá. Então, esse é o problema. Porque, em tese, é um reboot porque eles vão estar usando os moleques novos. Mas não é, porque é um passado da trilogia clássica. Exato, só que eles não podem ir pro ano 2000, por exemplo. Não pode, vai ter que ficar... Eles vão ficar entre 80 e 90 ali. E se for pros anos 2000, vai ter que trazer os caras de volta. Ou com outros atores, né? Não, mas... Se esperar um pouco, os moleques cresceram. Ah, então. Tipo Harry Potter. É, vai ser tipo 5 filmes dos anos 80, cara. Os 80 não, 90. Mano. A moleque era cresce rápido, mano. Tá suavão. É. Mas isso tudo foi por causa do Wolverine. Eles quiseram colocar. Eles fazem um filme dos anos 90 e pegam o Deadpool em começo de carreira. Antes de se tornar Deadpool, né? Peraí, mas Deadpool. O Deadpool, o que saiu agora? Ele ganha os poderes nos anos 2000? Ganha, mostra a origem dele. Ah, não? No Deadpool, no filme do Deadpool, mostra ele antes de... Ele só se torna o Deadpool com uns 15 minutos de filme. Ah, tá. Não, assim, começa o filme, ele como Deadpool, papapá, lá, aquela cena do carro, do Kurda que a gente viu, né? Só que ele para e fala assim, não, agora eu vou contar minha história. Aí ele começa a contar a história dele, ele antes de ser o Deadpool, como ele era. Ele era assassino de aluguel, tá ligado? Uhum. E como ele conheceu a Morena Baccarin lá, a mina dele e tal. Tá, e os X-Men que aparecem, eles são de qual X-Men? Do First Class ou do... Não fala, então, né? Não falam. Na verdade, só aparecem dois X-Men, que é o Colossus e a mina lá. E a mina os uniformes dos X-Men, né? O uniforme amarelo, né? Exatamente, super adolescente. Ficou da hora ou não? Ficou da hora. Aí tem uma hora que ele vai pedir ajuda pra eles e vai na mansão, né? Aí abre os dois a porta e ele olha assim... Só tem vocês nessa mansão? Só podem usar vocês dois mesmo, né? Só tem vocês nessa mansão? Parece que não tiveram dinheiro pra pagar o resto. Ela não deu como contratar o Ian McKellen e os outros lá, né? Mano, é tipo, é engraçado. Ele zoa o universo da Marvel, mano. Então... Da Fox Marvel. Fora o Bryan Singer. Mais Deadpool na vida das pessoas. E menos Bryan Singer na nossa. Não, a gente... Luigi, você pode jogar... dentro do oceano e matar afogado. Bryan Singer ou Averade? Caraca, que difícil, hein? Ou Zack Snyder? Mas o Averade não tem mais nada a ver com o Homem-Aranha, então... Ok. Você vai deixar vivo o Averade? Vou deixar vivo o Averade e o Zack Snyder. Não tem esse papo do Averade, não tem mais nada a ver com o Homem-Aranha, não, hein? Nesses filmes que vai sair, não tem mais, não. A produção é do Kevin Feige e da Amy Pascal, pessoal, mas era de Hollywood. Exatamente. Mas quem negociou a porra toda foi o Averade. Ah, foda-se, do mesmo jeito. Eu não tinha mais onde ir também, mas eu salvaria o Averade, o Zack Snyder e mataria o Bryan Singer. Bryan Singer. Só porque ele é gay. Não, nada a ver, não. Só porque ele fez Superman Returns. É, que o problema do Superman Returns é que foi lançado no ano errado. Era pra ser lançado nos anos 80, 70. Não era pra nunca ter lançado aquele filme horroroso. Eu assistia aquela porra daquele filme mais esperançoso que só mostrava todo o trailer que tinha daquela porra daquele filme. Era aquela cena que o maluco atira no olho do Superman e a bala entorta, tá ligado? Aí eu já achava o Smallville um saco e pensava, mano, salvação pro Superman, moleque. Damn it. Tão perto, mas tão longe. Olha a margem de distância, né? É uma piscina de distância. É uma piscina, pode ser sem piscina também. Não, Bryan Singer e piscina dá processo. É verdade. Mais alguma coisa que vocês querem falar merda, senhores? Não, não. A gente, se o Belém seguir o vício aqui, a gente pode tomar processão. Só chamar o moleque e falar pro moleque manter o processo contra ele. Fala que ele comeu o Luigi, mete um processo nele. Comeu o Luigi na piscina. Na estreia de X-Men, Jesus Cristo Esquecido. É por isso que ele tá puto com o filme. Ah, eu gostei do filme, eu achei ele maneiro. Principalmente a parte que o Magneto controla os sentinelas com linha do trem. Mano, não faz sentido nenhum, velho. Até isso agora. Ah, assisti de novo, Caco. De novo? Não, assisti duas vezes esse filme na minha vida, então já tá bom já. Assisti de novo aí, igual o quarteto que você fez aí. Não, não. Você vai mudar de opinião. Não, eu já assisti esse filme duas vezes. Assisti a versão normal do cinema e assisti a versão da vampira lá. Eu também vi a versão da vampira e... Mano, não acrescentei nada, tio. Nada. Ela nem aparece voando. A vampira? É. Mas a vampira voa nos quadrinhos também? Em alguns momentos, sim. Aquele poder de voar dela, ela sacou da onde? De quem? Miss Marvel. A última razão foi porque ela absorveu o Magnum e ele tá preso no corpo dela agora. Não, mas a gente tá falando... Daquela classicona, né? Que ela sugou o poder da Miss Marvel e pôde voar. Ah, sério? Ela voa no clássico porque ela, por causa do poder da Miss Marvel? Eu nunca entendi porque ela voava no quadrinho. No desenho antigo. Então, a primeira razão é por causa disso. Aí depois inventaram. E a força que... também era a Miss Marvel? Sim. Oh, isso faz sentido. Mas até aí é só colocar um mutante que voa e faz e tem força. Eu gosto da vampira. Eu queria ver uma vampira maneira no cinema. Então, é muita gente falar, não dá pra fazer por causa da Miss Marvel. Não, cara, é só colocar um mutante que voa e tem super força. Não, dá pra fazer a vampira sem ela voar, só vão. Só que não podem usar a vampira no cinema, né? Por quê? Porque no X-Men 1 ela chega junto com o Wolverine na Mansão Xavier. É verdade. Porra, Brasil. Como é que eles vão colocar o Wolverine no Apocalipse? Sei lá, ele aparece no Apocalipse? Ele aparece no Apocalipse? Eu acho que não, cara. Acho que... Ele não tá no trailer, né? Não tem Wolverine no trailer. Eu acho que não tem nada dele não, cara. Mas será que o Hugh Jackman não vai estar no filme? Se for, vai ser uma participação especial, porque naqueles momentos a Mística, né? Levou ele lá como pro experimento lá, né? No final do Dia do Futuro Esquecido. Provavelmente ele tá com uma arma X lá no... Lá com o Striker, lá quando era Striker. Acontece. Aí, sim, tipo, olha a lógica. E aí, na verdade, quem transforma o Wolverine em Wolverine é a Mística. Mas a Mística deixa o Wolverine pra voltar pra escola Xavier, tipo, e ninguém se dá conta do Coronel Striker, onde ele tá. Ah, o cara é maneiro, o cara é gente boa, deixa os caras deixarem ele vazar. Ninguém notou, ninguém usou aquele aparelhinho que o anão, né, usou pra identificar se é mutante ou não, né? O que o Noturno tá fazendo no Apocalipse? Ele aparece no X-Men 2. E ninguém conhece o cara. Isso é verdade. Mano, ele cagou algo. Mano, deve ter rolado uma festa. Ele deve ter cagado em cima da mesa. O Xavier ficou puto e apagou ele da memória de todo mundo. Pode ser. Quem, o Noturno. Ah, tá. Porque, tipo, não tem lógica ele aparecer, é verdade, não tinha lutado. Porque tirou o Leolão, né? Ai, caralho, que bosta, velho. Aí ele foi fazer o filho do Mask. E o que aconteceu com a Jubileu? Fazer o filho do Mask. E o que aconteceu com a Jubileu, mano? Nada, ela fica subida, ela fica com o Banshee. Vai fazer companhia ao Banshee, mano. Puta que pariu, mano. Porra, Brasil. E é a Psylocke. Ela aparece num dos X-Men, só não lembro qual. Foi muito tempo que eu assisti aqueles filmes dos X-Men. Mas tem uma mina que faz uma ponta como Psylocke. Tem? Tem, ela aparece como um daqueles mutantes Whatever que tem no meio da escola. Ah, no X-Men 3 ela aparece. Viu? Falei. É a Japinha. Mano. É a Japinha, mano. Mano, eu não lembro nada do X-Men 3, moleque. Só da cena do Wolverine. Só da cena do Wolverine matando a Jean. Ó, Psylocke é essa aqui, cara. Eu apaguei foda aquele filme da minha mente. Vou assistir X-Men 3. Não, parece que foi o Apocalipse, não foi o... Ah, tá aí. Tá aqui, é a japonesa? É, a Psylocke. É dos Mutantes Whatever. Sim, dos Mutantes Whatever, tem o 3. É por isso que eu prefiro o desenho dos X-Men, moleque. Eu tô assistindo os desenhos dos X-Men, dos anos 90. Mano, tem tudo. Eu não lembrava que aquele desenho tinha tudo. Ah, sim, pra quem nunca leu as clássicas, cara, tem quase tudo. Tem... Mano, tem o nascimento do Pietro e da Wanda. Tem a vaca que cuida deles. A vaca babá lá. Ah, cara, a gente pensou também que a Psylocke de asiática virou Olivia Moon, né? Da Olivia Moon virou asiática, então, né? Porque ela parece do 3. Ah, mas até aí etnias são mudadas. E por que a tempestade... Por que a tempestade no X-Men 1 não lembrava que já virou Apocalipse e não contou, sei lá, pra ninguém, sei lá. Ou ninguém lembrou de um fato histórico, né? Que é o Apocalipse. Não, mano, eles derrotaram o Apocalipse e a vida continua. Porque depois de você derrotar o Apocalipse, sem dúvida nenhuma, é um problema o Magneto sequestrar sua amiga sem motivo algum. Então, e aí, senhores, algo mais? Não. Não, apenas vendo os memes do protesto aqui. É nóis que vamos pro chão. Então é isso aí. Até semana que vem, eu acho, não sei quando esse cast vai sair. Então não vou dar prometer porra nenhuma pra vocês mais. Tchau. Tudo bem, pessoal.